Café sem açúcar, pra mim não tem graça. Amor sem teus beijos, parece piada. Se eu te quero agora, a resposta é óbvia. De quem meu coração reclama de saudade? E quem é meu convite pra felicidade? Pensar em amizade me dá calafrio. Nós dois sabemos que nunca seremos só amigos. Vamos acertar as coisas devagar, por tudo no lugar. Bebê, a gente se ama e compensar todo o tempo perdido. Resolver mal entendido do lençol da nossa cama. Oh, oh, oh, oh, oh. Avisa pro Brasil que a gente voltou. Café sem açúcar, pra mim não tem graça. Amor sem teus beijos, parece piada. Se eu te quero agora, a resposta é óbvia. De quem meu coração reclama de saudade? E quem é meu convite pra felicidade? Pensar em amizade me dá calafrio. Nós dois sabemos que nunca seremos só amigos. Bebê, a gente se ama e compensar todo o tempo perdido. Resolver mal entendido no lençol da nossa cama. Oh, oh, oh, oh, oh. Avisa pro Brasil que a gente voltou. Avisa pro Brasil que a gente voltou.